Eita, menino, é o barão da pisadinha. É bom demais. Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber. Eu tô me arrependendo. Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça. Meus amigos, que besteira eu fiz. Papai me deu conselho e de bobo eu não ouvi. Agora o paraíso e entrei para a prisão. Por favor, que me tire dessa situação. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo é beber. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo é beber. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo é beber. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo é beber. Chama! Taquema Produções. É pra adorar o paredão. Não sei mais o que fazer. Deu vontade de beber. Eu tô me arrependendo. Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça. Meus amigos, que besteira eu fiz. Papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi. Tava no paraíso e entrei para a prisão. Por favor, alguém me tira dessa situação. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo é beber. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Tô querendo é beber. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Eu tô querendo é beber. Ou liga pro 90 pra me socorrer. Ou querendo é beber. Eita, menino, é pra adorar no paredão. É o barão da pisadinha, chegou. Segura. Vai na pisadinha, vai.